Copia ou aguarda a coordenação 300? Aguarda a coordenação, está por cima. Gente, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando cópia, é o número 3, o TAM 3805. Deixa eu preparar a Eulia da Bridge aguardando 3805. Ciente, quantas milhas se afasta de Salvador? Luiz Kilo Zulu, descida a critério, frequência livre. 28, completa sinal, chame torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5. De afastado, quantas milhas de Salvador? 506 milhas, ciente. Autorizado então para Sierra, Whisky Delta November, inicialmente a 1 mil pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da pista 1-7 com curva à esquerda após a decolagem, via corredor forte. O controle em 1-1-9-8 e aciona 5035 no transponder. Salvador, gol 9328, vai passar a cena, baixar a gravata. Gente, continua a aproximação, em Banda Tânia, iniciou a decolagem cabeceiro no zero, vento 110 com 15, 1013, aguarde liberação para o voo. 1013 aguardando, 9328. Irmão com a mesma POB, um bom voo, Oscar Mike Serra. Né, 613 no 5, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 63, no 5 da Eco, uniforme da tela. 916, pista 10, pouso agrojado. 328, gol. Livre, pouso, pista na 0, gol. 328. Tanto 3216, decolado 37, controle 19, decimal 8, boa viagem. 19-8, obrigado, boa tarde. Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5063 no transponder. Autorizado, Aracaju, nível de voo 190, decola da 10 para a esquerda, Pucajama, Aracaju, sinal 98, controle, 5063, transponder, 3283. São 3283, correto, portão 5, chama pronto para o SPEC, acionamento. Chamará. Boa tarde, no 806, ponto, quanto espera? Boa tarde, só um instante para alinhamento, gol no 806. Quadrado, no 806. Pronto, cópia. Pronto, 3805. Usado Guarulhos, nível 300, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta o Persulu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5053 no transpondo. Portão 3805 correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento. Boa noite, 1189 está totalmente pronto ou precisa de alguma parada na cabeceira? Totalmente pronto, 1186. Totalmente pronto então, pista no zero, evento 110 graus 15 nós, altímetro 1013. Autorizado alinhar e decolar, 1806. Autorizado alinhar e decolar, 1806. Voo no 328, lembrou? Voo no 328, táxi Alfa, reportante, ou táxi Juliette para ingresso? Alfa, reportante, Juliette, voo no 328. O Gol no 924, número 2 para a Copa, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Voo no 754, não Copa. Como é que serra, livre acionamento, chame pro táxi. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição ZIPA, onde intercepta Pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.8 e aciona 5023 no transponder. 390 para Campina Grande. Estamos decolado aberto com curva esquerda no perfil da PUCA, que espera após a Pêsulo 1-0, com foco na derrota, que é mais dois controles, 5023. Voo no 754 correto, confirmando o portão 09. Sim. Gente, no 09 me confirma estimado para início pushback acionamento, gol no 754. Gente, reporta pronto, gol no 754. Voo no 328, vai manter a posição em seu ataque 6 Juliette, aguardando a liberação do gate, portão previsto ao 09. Mantenha a Juliette, aguardando o 09, voo no 328. Trip 5447, livre acionar, reporta táxi, parte 3. Posição no localizador, 35595. 35595, complete a final, chame torre, 1-1-8-9-5. 35595. Controle Salvador, boa tarde, voo 1806. Voo 1806, contato radar, saída PUCA, sub mantém nível de voo 230. Gente, na saída PUCA, sobe 230, 1806. 9013, altímetro. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo decolou de Serra em Arco-Índia, ele tira, vai com proa de Valença, que é 95 graus. Vai bater 510, com a bordo, o quadro alocado é o 0165, Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, mantém as condições visuais, direto Valença, a 510, ajuste em Salvador no 013. Alô? Para Maceió, decola na saída PUCA Caju, 198 motores, 505 no transponder, voo no 924 e Ampere Witch 58. Voo no 924 correto, portão 10, chama pronto para o pushback acionamento. Chamará, voo no 924. TAM 3216, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2005, 2545, 3216. Os aeronaves já no pushback, vão taxiar a retaguarda, na minha escuta aguardando. Poxa, eu estou na escuta. Sistema baixado, travado, trip 5595. Pista 10, pouso autorizado, 100 graus, 15 nós. Trip. 595. Capar Romeu, Oscar, como é que serra? Decolado os 44, vai curvar agora à direita, já iniciou, intercepto litoral, restrito no meu pés. Chame, controle 1-1-9-8, ele vai liberar aí a seção 85, conforme o plano, boa viagem. PS, grato. Economia 00, correto, portão 1-1, chama pronto, pushback, acionamento. Jaguari. Serra Macedo 1000. Papá Romeu, Oscar Mike Serra, confirma para o ideal para destino. 300. Papá Romeu, Oscar Mike Serra, autorizado direto ao destino, proa 300, subindo para o nível de voo 085. Direto destino, 085, Oscar Mike Serra. Colo, toma 2447. Toma bordo, 4 horas, autorizado Serra, bravo, Romeu. Felipe 5447, táxi em frente, via pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 3, o bom voo. Só 3283? Então, 3283, prossiga. É possível pushback até o pátio 3? Após 7 passagens azul, aeronave sentido na sua frente, aí pro táxi. A primeira aeronave encontra-se no pátio 3, já iniciando o táxi, ok? Positivo, obrigado. Alô, Salvador, 3805, portão 4, se você estiver aqui, né? Então, 3805 é o número 2 na solicitação, não me escuta aguardando, ok? Ah, 3283, na escuta? Prossiga. Totalmente pronto no 05? Afirmativo. A TR da Trip passando agora a retaguarda, livre acionar, reporto para o táxi. Após a TR, livre posto, 3283. 47, direita liberando, chame só o 29. 219. Solo, Trip 5595, livrou o táxi na sua escuta, avante. Trip 5595, táxi em frente, Alfa Aquilo, Pátio 3. Alfa Aquilo 3, obrigado. Pátio 3, 223, confirmando, pode prosseguir. O início do pushback, acionamento, reporta a táxi, ok? Sim, Matheus, tá gente, o Juliette Tango do inicialmente realiza 180, aguardando para prosseguir o táxi, a aeronave da TAM iniciando o push e vai prosseguir a entrada no, do pátio 3, ok? 5, Alterne 12545. 12685, Alterne 12435. 12545. 12545, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, 3547-1200. 447, contato radar, saída Momo, sube e mantém nível de voo 200. Saída Momo, sobe ao 200 sem restrições, 3547. Paquistão 3283, 2 horas, Alterna Recife, 146, boa. São 3223, táxi em frente, via Pátio Índia Alfa. Ponto espera torre em 118, decimal 95, o ajuste no 013, bom voo. Gente, livre táxi, ponto espera, são 3223. 1754, na escuta do sol. Subida. Foi chamado para início do táxi? Tá pronto. Gente, reporta os dados, por gentileza, POB autonomia alternativa. Pois não, estamos com 94 a bordo, alternativa 4, 8, alterna, roda luz. 754, prossegue o táxi então via pátio principal, Indy Alpha, seguindo a aeronave da TAM. No ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. 0 no 3, pátio principal, espera, ajuda, obrigado a bordo. O 328 na escuta? Sim. Após a passagem da aeronave da companhia, iniciando o táxi a partir do Travesse 08, ingressa no pátio principal, vai seguir a viatura da Infraero, seguindo a mesma até o portão 09, ok? A mesma vai realizar o following até o portão. Gente, após a passagem da aeronave, então prossegue para o 09. Afirmo, atento à viatura Infraero, ok? Atento, 1, 2, 3, 2, 1. Na escuta? Vai seguir a aeronave da Gol, que vai ingressar no pátio principal. Vai seguir a mesma até o Ataxoi Lima e reporta novamente no Ataxoi Lima. 2 a 3, alinhar e decolar pistolo 0 autorizado, 110 com 17. Alin decola, pistolo 0, tá 3, 2, 3. Coordene com a equipe de solo, a aeronave da Gol agora no táxi, passando através de 05, após a passagem da mesma, livre acionar, reporta táxi. Agora na escuta, 220, descida para o 150, para o de Mari. Azul 4116, aciona identificação, autorizado a chegar na Mari, desça para o nível de voo 050. 050, azul 4116. Dono 754, ponte espera, dono 0, levar no rolagem do tal, pronto. Pushback acionamento, gol 1394 no 08. Vono 394, botão 08, será o número 2 no setor. Na minha escuta aguardando, estimado entre 5 a 7 minutos. Gente, na minha escuta, gol 394. Boa tarde, Uxané 6315. Autorização Guarulhos, informação Oscar. É 6315, poderia confirmar o horário do plano? 1353, sabe? Perdão, é 1625. Gente, só um instante, ainda não posto o plano do sistema. Assim que eu tiver, eu chamo pra copa, ok? É, obrigado. 3283, decolado aos 54, controle 1, 9.8. 098-3283, boa. Controle de Salvador, abatente, TAM 3283. TAM 3283, contato radar, saída PUCA, assume e mantenha nível de voo 190. Assistiu, saída PUCA, solicito acessar o nível 110, final. Fox, TAM GOLF, establish ILS X-ray, aguarda aí, vamos ver. Fox, TAM GOLF, complete on final, contact tower, 118.95. 118.95, good day, TAM GOLF. Salvador, do BFN1, desde o Tapa Tango Fox, Tango Golf. Tango Golf, Esse, continua a aproximação, agora é para Santa Cruz, no 0, 100 graus, 16 nós. Ok, Fox, na boca. Segue o táxi via Mike Quebec, na Quebec vai chamar a torre 118, decimal 95 para o cruzamento. Ciente, Dana 3283, subindo para o nível de voo 110. 110 no perfil, 3283. 05, táxi via Índia Alfa, até o ponto espera da 10, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Índia Alfa, ponto espera da 10, pronto, 295, 23, 0, 0, 0. Gol no 924 no portão 10, em coordenação com a equipe de solo, livre acionar, reporta táxi. Parar para o táxi 924. Se pistão no 0, pista 10, pouso autorizado, 100 graus, 15 nós, 1.003 no último. Clear to land, Fox, tá gol. S4, decolado 5.6, controle 1.9, decimal 8, vou ver. 19.8, tá bom. Boa tarde, contato 5.4, na PUCA, cruzando 1.300. 1.754, contato radar, sai da PUCA, subir, manter nível de voo 390. 390, perdeu PUCA, 7.4. Na 3805, trapo, sai texto curta, sinal piso no zero. Observa a passagem e após o LR manter. Sai texto na curta, visual, ali mantendo 1.0, reassuma a navegação, vai na proa de Zipa. 0-0, caixa de folha, passou 1-1-0, Zipa, 7-4. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-1-0-4 no transponder. 360 autorizado, Guarulhos. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da AEL, Leda, Bridge, após a Pêsulo 16 e aí conforme a rota. 1-1-9-8 é o controle, 1-0-4 é o transponder. Xaner 63 no 5 correto, confirma o portão, 01. Afirmo. No 01 chama pronto para o SPEC acionamento, Xaner 63 no 5. Vai chamar, obrigado. Tapa Tango Fox Trot Tango Golf Underground F5 Niner, leaving to the right ground control 121 as well. Tango Fox Tango Golf, good afternoon, could you confirm the apron? Azul 41 no 6, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a final LS, reporte estabilizado. Ok, então autorizado final da LS e descendo para 2.000, azul 41 no 6. Só confirma para mim o ajuste ao final. Ajuste 1013. 1013, o azul 41. Na MA320, a sua identificação, autorizada chegada na área e disponível de voo 050, da presente voo ITAP. 050, vai voar ITAP, 6320. Trote Tango Golf, how many time do you stay in parking the April? Okay, taxi ahead, straight ahead, April number 3. Decolando ao 01, controle 119, decimal 8, governante. 198, boa, 3205. Controle Salvador, tá 3805, decolado da CIDADAEL. Então, 3805, contato radar, CIDADAEL, subir e manter nível de voo 300. Central 300, 3805. Tango Golf, attend to the marshal, okay? Para voar Zipa. Nós dirigimos o Gol 1754, autorizar direto Zipa. Zipa, 54. Salvador, vou no 394, seria uma posição? Sim, que a aeronave da companhia retaguarda liberar o setor, ok? Sim. Gol 924 estimado para início, tá? Sim, alterne 12545. 2685245. 12545. 2585. Gol 924 com 130 a bordo, com 2 horas e 14 alterando para Salvador. Gol 924, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto esperador 10, ponto espera torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 2, agora o bom voo. Parte Indy Alpha, ponto espera 2.95, gol 924. O gol no 394, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Aceita após a passagem da companhia, reportar a táxi 394. trem, pista 10, pouso autorizado. Vento está alinhado, 100 graus, 15 nós. 1003 notinha, pouso autorizado. Pouso autorizado, o azul 4196. Só me confirme, aqui tem horário de verão? Tem não. Que coisa boa. Obrigado. Ah. Romeu, Oscar, Mike, Serra, controle. Papá, Romeu, Oscar, Mike, Serra, transmissão SPEG, FM Centro Recife, na frequência 12685, alterne 12545. Vem embaixo da base. 100 graus, 16 nós, pouso autorizado, o número 6320 vai atingindo 050. Oceania 6320, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizada final LS, reporte estabilizado. Para 2000 no 012, reporte estabilizado, Oceania 6320. Dois para o bom 924. Gol 1924 em Baia da Azul, curta final, observa a passagem lá e mantém a posse. Passa a passagem e mantém, gol 1924. Tan 3805, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, Tan 3283, chame controle Aracaju na frequência 120.3. 1203, obrigado, até. Cada um no zero, ponte espera torre em 118.95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Pátio Índia Alfa, 1895, ponte do estado 1012, voo 1394. Solo, Salvador, uma boa tarde, azul 4196, ligou na sua escuta. Azul 4196, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi Gillette para ingresso. Alfa, reporte Gillette. O destino é o centro administrativo da Bahia, o CAB, é isso? Caso que azulou, então, RMAR para o CAB. Decola da RMAR, aguardando instruções após a colagem. Controle 1-9-8, torre 118.6 nessa. Vai chegar o último transponder que azulou, até caso que azulou. Para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.012, 5.026. O 2 agora, Porte pronto para a decolagem. 6142, boa tarde, prossiga. Gente, ainda não possuo o plano do sistema, só um instantinho, vou checar e chamo para cópia. Para congestionamento na posição 11-1600. Poxa, né? 6142, a saída prevista será Puca Transição Caju. Quem é aguardando na minha escuta? Obrigado. Confirma a aeronave chamando para o push? O gol no 6-0-0. Poxa, né? 6320, semi-torre, 11-1895. Boa tarde, 6320, avistado, cheque o trem, pistão 0, pouso autorizado, 110 com 15, 1018, pouso autorizado. Oxa, 6320. Gente, Oxa, 6320, pouso autorizado. Estou em Salvador, Cordial, boa tarde, é o gol 1394, no ponto de espera, dá 1-0. Gente, boa tarde, gol 1394, atingir, mantém o ponto de espera, depois da Avianca, já passou o marcador externo com pouso autorizado. Prepare a saída, Conde aguardando. É 6142, transcope. Chanel 6142, autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 1-19.8 e aciona 5-1-16 no transponder. Autorizado 350 para Recife, controle da 1-0 com curva esquerda, aciona 5-1-Caju. 19-8 controle, 5-1-16 no transponder. Chanel 41, passei a 1-42. 6142, correto, confirmando o portão? 03. No 03, a porta pronta para o inspecionamento, Chanel 6142. Gente, agora estou sem as comunicações, eu peço que azulou. Tesca Zulu, tráfego informar, vem aqui a sua esquerda, curta final, pistão 1-0. Da presente, autorizada para o do CAB. E pode chamar o controle 1-9.8 até a volta, Zulu. Ok, está vindo a coronave, para a direção do CAB, transfere, Zulu. Pronto, AB, Zulu? Zero único. Zero único, até a volta. Sununga, nível 220, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após direto Ilhéus, e após Ilhéus, conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.8 e aciona 5031 no transponder. Meta 82 correto, no pátio militar livre assinar, reporta táxi. Zumba 1-0, pronto, copy. Autorizado Recife, nível 090, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Conde, e após Conde, via Golf 677, conforme a rota do plano de voo até o destino. Controle em 1-19.8 e aciona 0263 no transponto. Rumba 1-0 correto, pátio militar livre acionar, reporta táxi. Número 320, no solo aos 15, direito 121. 129. Uno 394, 100 graus, 18 nós. Para lá, já. Sente livre decolagem para o voo 394. aproximação Salvador, 35626. 35626, prossiga. Qual seria o nosso número da aproximação, senhor? Número 1, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizada a final NS, após estabilizada. Ok, ciente 2000, fusaria estabilizada, possibilidade pro arma de Simbra? 35626, negativo, mantendo o perfil. 5626. Senhora, 35626, se houver possibilidade, nós poderíamos cancelar instrumento, seguindo visual para final da zero, da presente. Chame Centro Recife na frequência 12085, alterne 12545. 2685-2545, boa tarde, obrigado. Uno 394, decolado 216, controle agora em 119, decimal 8, boa tarde. 198, grave, senhor, boa tarde. 5626, confirme. Solicitou a possibilidade de cancelar o plano, consegui visual para o final da 1-0. 3-2-0, condições de agilizar para 6-12? Afirmativo. Sim, te agilizando então, portão 6-12. Salvador, cordial, boa tarde, gol 1-394, decola da El, na sua escuta. 35626, se for cancelar o plano, deverá vir pelos corredores visuais de Salvador. Tá ok, né? Prosseguir aqui, então. Obrigado. Controle Salvador, cordial boa tarde, gol 1-394, decola na sua escuta. Gol 1-394, contato radar, seda da El, submantendo nível de voo 360. 360, gol 1-394. Papatango, isso que nos Zulu, mantém as condições visuais via corredores, após através de Paris, ajuste Salvador 1-0-1-2. Na 6326, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, da presente voo em Mari. Localizador 5626. 5626, chame torre 11895. Chamarei, boa tarde. 1600, táxi via parte principal, Wind Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 012, um bom voo. 12 agora, Wind Alpha, 1895, bom trabalho, boa tarde, 1600. Salvador Montego, 333, gente da informação, Oscar, autorização Congonhas. Gol no 333, informação ótica, Congonhas, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, onde intercepta pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5067 no transponder. Gente, autorizado 360, decola da 10, curva direita. Cael Leda, pós-bridge, perpulou no meio, restante da rota conforme. 198, controle 5067, transponder para o gol 1333. Gol no 333, correto, portão 9, chama pronto, pushback, sinamento. 333. Baú no 0, a intenção é prosseguir o táxi até a Taxi Hotel, ingresso e decolagem a partir da interseção, ou prossegue cabeceira no 0? táxi inicialmente até o... A táxi aí, hotel, e na hotel chama para o cruzamento, rumba 10. Autorizado, 5626. Momento 82, regulado aos 20, controle agora 119.8, boa viagem. Controle 798, obrigado. 1394, autorizado direto bridge. Direto bridge, igual 394. Controle Salvador, Cometa 82. Cometa 82, contato radar, saída da Elso, me mantém nível de voo 220. Da Euleda, subindo para 220, foi 82. Gente, rumba 10, mantém a posição aguardando para o cruzamento. Bruno 600, boa tarde, LR, manter cabeceira 10. A linha e manter 10, Bruno 600. Brito 562, solo 22, direita via Delta, chame solo 219. Direita Delta, solo 219, 5626. Solo São Salvador, bom dia, 5626, livrou via Delta. Trip 5626, bom dia, táxi em frente, Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, 5626. Rumba 10, poderia confirmar o POB? 05. 05, copiado. 394, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. 351-3325, grato, senhorita, bom trabalho. Alfa Juliette, Índia, ponto de espera, torre em 1-18-95, ajuste no 0 no 2 agora, um bom voo. Até agora, esquilo Zulu, vai na frente da rotatória, reporte visual com o campo. Número 00, 90 graus, 15 nós, decolagem autorizada. Vai iniciar o 90. Solo, acionário 6, confirmando 62, 63 ou 95, tiver acionamento 0 ou não? Planner 63, 15, aeronave da Força Aérea ingressando via Juliette, coordene com a equipe de solo, após a mesma liberar o setor a retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Ok, então para a passagem é da FAB, né? Para o autorizado. Afirma. Dezoito 0, LR, colapso no 0, 90 graus, 15 nós, autorizado. 1895. 8895, graças a Deus. Cometa 82, gente, aguarda. Boa tarde, voo 1600, cruzando os dois pés. Voo Meta, correção, voo 1600, contato radar, sai da PUCA, sub, mantém nível de voo 370. 370 na PUCA, voo 1600. Zero, decolado aos 27, controle 19 decimal 8, boa viagem. 98, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Rumba 10 no perfil da Conde. Rumba 10, contato radar, saída Conde, sub, mantém nível de voo 090. 090, Rumba. 6326, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado a final LS, é possibilizado. 2000 pés com no 012, Meta 82, autorizado direto Arubi. Direto Arubi, muito obrigada. Eu autorizo o Xenair 6326 a voar dona da presente. O Xenair 6326 mantém o perfil. Mantém 6326. Cruz Lobo, estado, checa o trem, pista no 7, 90 com 16, livre pouso, Zul, livre. Xenair 6315, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste no 0, no 2, bom voo. Ok, 1895 no ponto de espera, 10, no 2, grato, boa tarde. Voo 1648, autorizado direto ITAP. Direto? ITAP. ITAP. Zulu no Solos 3180, Pátio 4, chama está livre. boa tarde, Oceanero 6305, ponto de espera. Oceanero 6305, pista no zero, autorizado linha decolar, 100 graus, 16 nós. A linha decola. Boa tarde, bom 333, posição 9, check estacionamento. No 333, portão 09, livre de acionar, reporta táxi. Esse é o autorizado para o estacionamento, bom 333. Tarde 06 acionado, 02 dourado, destino é o? Ok, então o táxi até interseção, estou com o Sênica da ADEI, já está prestes a liberar a pista, aí para o pátio 4. Então o táxi até interseção, tentando o Sênica, será autorizado a sequência e via pista até o quadro de autoridade. No 600, CMTB Recife, na frequência 12685, alter 12545. 2685, 2545, 1600. Oceanário 6326, estabilizado no localizador. Oceanário 6326, chame torre 11895. 11895, 6326, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Oceanair 6326. 6326, boa tarde, pode externo baixar travado. Portará externo baixar travado, 6326. Teclados 33-1198, Voyage. 098, boa tarde. 06, gentileza, está de pano, transponder, 06. Xenéia 6315, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 360. 360 na Dael, 6315. Com o Airbus da Zerg, já passou o marcador externo para pousar tudo a 10, que está de 26, checa o trem, pistão zero, pouso autorizado, 90 graus, 18, 9. Autorizado o pouso, consigo baixar destravado, 6326. Cometa 82, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13325. Alternando no 3322, comenta 82. Rumba 83, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, no ponto ideal, desça para o nível de voo 050.